quarta, quinta-feira, que canseira. Só nas sextas do melhor, volta de pouco, meu amor, para estar até domingo, só contigo. Sexta-feira à noite, lá vou eu, ir com quem me ama. Sexta-feira à noite, tudo meu, é fim de semana. Vou, eu vou, ir com quem me ama. Bom, tão bom, é fim de semana. Sexta-feira à noite, é isso mesmo, sexta-feira à noite com o programa Descoberta. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à Rádio Arc-en-Ciel. Fiquem connosco até às 19 horas com música, sempre música e boa disposição. Até já. Bem ali, deitado na relva,

se enraizaram. Eu tive amores outrora que nem se enraizaram. Amores foram-se embora, mas as raízes ficaram. Amores foram-se embora, mas as raízes ficaram. Ai, amores, que há muito foram embora. Com eles foram flores que deixam saudade agora. Ai, amores, quando passa no prazer. Embora a boca não fale, os olhos gostam de ver. Ainda que o lume se apague, na cinza fica o calor. Ainda que o lume se apague, na cinza fica o calor. Embora o amor se ausente, fica a chama do amor. Embora o amor se ausente, fica a chama do amor. Ai, amores, que há muito foram embora. Com eles foram fervores que deixam saudade agora. Ai, amores, quando passa no prazer. Embora a boca não fale, os olhos gostam de ver. Amores quando se encontram até dão sustos de gosto. Amores quando se encontram até dão sustos de gosto. Se os corações sobressaltam, acordem chamas ao rosto. Se os corações sobressaltam, acordem chamas ao rosto. Ai, amores, que há muito foram embora. Com eles foram fervores que deixam saudade agora. Ai, amores, quando passa do prazer. Embora a boca não fale, os olhos gostam de ver. Ai, amores, que há muito foram embora. Com eles foram fervores que deixam saudade agora. Ai, amores, quando passam do prazer. Embora a boca não fale, os olhos gostam de ver. Ai, amores, que há muito foram embora. Com eles foram fervores que deixam saudade agora. Ai, amores, quando passam do prazer. Embora a boca não fale, os olhos gostam de ver. Ai, amores, com o Jorge Ferreira. E vamos escutar um novo tema, que é o tema do José Malhoa, Vamos ao Baile. E este tema foi pedido do Jerome para a mãe e para nós também aqui na rádio. Muito obrigada e bom fim de semana para vocês. Começa o dia, elas falam que à noitinha vai ter festa. Solteiras, casadas, viúvas do bailarico estão à espera. Passa a procissão, elas seguram na mão, na mãozinha do santinho. Querem um milagre ao luar, querem encontrar um par para ir ao bailarico. As mulheres a dizer: vamos ao baile, para o milagre acontecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, a ouvir cantar o Zé. Vamos ao baile, as mulheres a dizer: vamos ao baile, acontecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, ao ouvir cantar o Zé. Vamos ao baile. Começa o dia, elas falam que à noitinha vai ter festa. Solteiras, casadas, viúvas do bailarico estão à espera. E quando passa a procissão, elas seguram na mão, na mãozinha do santinho. Querem um milagre ao ar, querem encontrar um par para ir ao bailarico. As mulheres a dizer: vamos ao baile, para o milagre acontecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, a ouvir cantar o Zé. Vamos ao baile. acontecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, ao ouvir cantar o Zé. Vamos ao baile. As mulheres a dizer: vamos ao baile, para o milagre acontecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, a ouvir cantar o Zé. Vamos ao baile. As mulheres a dizer: vamos ao baile, para o milagre acontecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, a ouvir cantar o Zé. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, a ouvir cantar o Zé. Já está formada, a banda afinada, pronta para tocar. O arco já está na mão, isto aqui é que é bom para festejar. Tudo está enfeitado, bonito, formado. Ninguém dorme à sombra, seja pobre ou seja rico, com cheiro a mais rico, hoje a festa é de Roma. Seja pobre ou seja rico, com cheiro a mais rico, hoje a festa é de Roma. Olha a marcha, vem teu amigo, a noite inteira marchas comigo. Olha a marcha, toda contente, olhas atrás e homens à frente. Olha a marcha, vem teu amigo, a noite inteira marchas comigo. Olha a marcha, toda contente, mulheres atrás e homens à frente. Um cheirinho à sardinha, a pinha fresquinha e a broa de vinho. Nacional, um sabor sensacional para o pai e para o filho. A marcha segue para a frente, me deixa contente, é sempre bombar. Com esta malta freira, isto é tudo de primeira, hoje tudo vai marchar. Com esta malta freira, isto é tudo de primeira, hoje tudo vai marchar. Lá vem a marcha, vem meu amigo, a noite inteira marchas comigo. Lá vem a marcha, toda contente, olhas atrás e homens à frente. Lá vem a marcha, vem meu amigo, a noite inteira marchas comigo. Lá vem a marcha, toda contente, olhas atrás e homens à frente. Vem meu amigo, a noite inteira marchas comigo. Lá vem a marcha, toda contente, olhas atrás e homens à frente. Lá vem a marcha, vem meu amigo, a noite inteira marchas comigo. Lá vem a marcha, toda contente, olhas atrás e homens à frente. Olhas atrás e homens à frente. E homens à frente. Bate, bate coração, bate, bate coração. Bate, bate coração, bate, bate coração. Esta mulher em ti nem mexe até ao chão. Quando ela quer me deixar louco, entra no quarto à meia luz.

a festa não presta. A festa não presta. Chuva, Marisa. E justamente devermos ouvir a Marisa fez-me pensar num dos novos temas que ela vem tirar com o Nuno Ribeiro e o Calema, que é Maria Joana.

tenho saudades, saudades do beijo dela. Meu coração fica desfeito quando eu me deito e sonho com ela. Eu tenho saudades, saudades do beijo dela. Eu não consigo esquecer noites de prazer quando penso nela. Eu tenho saudades, saudades do beijo dela. Meu coração fica desfeito quando eu me deito e sonho com ela. Eu tenho saudades, saudades do beijo dela. Eu não consigo esquecer noites de prazer quando penso nela. Eu não consigo esquecer de prazer quando penso nela. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Vão todos dançar para a esquerda e para a direita, sempre a bombar. E agora quero ouvir esse grito que eu vou dar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E agora quero ouvir esse grito que eu vou dar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mexe a perna para a direita, vai no corpinho. Mexe a perna para a esquerda e dá um saltinho. Porque o povo quer dançar. Sai da pista, a moda está a pegar, não há quem desista. Não. Mexe a perna para a direita, vai no cupim. Mexe a perna para a esquerda e dá um saltinho. O povo quer dançar, ninguém sai da pista. A moda está a pegar, não há quem desista. Ninguém vai parar, não há timidez. Vamos começar, mexe o corpinho outra vez. E agora quero ouvir esse grito que eu vou dar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E agora quero ouvir esse grito que eu vou dar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mexe a perna para a direita, vai no corpinho. Mexe a perna para a esquerda e dá um saltinho. Quer dançar, ninguém sai da pista. A moda está a pegar, não há quem desista. Não. Mexe a perna para a direita, vai no cupim. Mexe a perna para a esquerda e dá um saltinho. O povo quer dançar, ninguém sai da pista. A moda está a pegar, não há quem desista.

sofreste por ela, tu que aprendeste a amar, deste o teu carinho, juraste vida eterna por uma mulher que já não te quer. Ela te abandonou sem dizer nada. Acorde e vai em frente, não desistas. Meu coração respira, deixa-me chorar, pois tu e eu de novo vamos lutar. Não fiques sozinho, coração abandonado. Eu te dou carinho. Não fiques sozinho, coração abandonado. Procura outra paixão para esquecer aquela que tanto te fez sofrer. Festival Vamos ao Baile Menina. Em breve vamos ir ao baile. Vocês vão ver, em breve vai haver novidades. E vamos continuar com música. Sete saias no peito, tenho um coração.

me saouler. Je m'entends qu'on crie dessus et on essaie piquer. Et on essaie piquer, oh, on essaie piquer. L'année va commencer, on va tous travailler. Je garde un minutaire et seulement à la télé. Tenir les bras, c'est de tout ce que j'ai fait cet été. J'ai fait cet été, oh, j'ai fait cet été. Oh, vire, vire, vire, vire, il t'en a viré. Mèche bunda, mèche bunda, mèche bunda, c'est pas là. Oh, la vire, mèche bunda, oh, la vire, mèche bunda, c'est pas là.

ainda guardo em mim. E os beijos teus que ainda guardo em mim. Fernando Santana, não deixes que te veja com ele. É assim, queria pedir desculpa porque o Manu está um bocadinho ocupado, ele não pode estar em antena e ele promete que para a semana ele estará cá com vocês e na vossa companhia. Um abraço da parte dele e vamos continuar com a música Liane Cruz, Celebrar. Vamos beber e festejar. Sua malícia, ah,